rádio no ar quando chego, 88.1 FM ou pela internet. Olá, boa tarde. Estamos em mais um Pelos Olhos e Ouvidos, retomando depois de algum tempo, longe aqui da Rádio Aconchego, estamos de volta. Para mencionar a nossa ausência, a última entrevista que eu iria fazer com a banda Teoria do Fim, de última hora teve um imprevisto e infelizmente o programa teve que ser cancelado e adiado essa entrevista. Espero marcar para este mês ainda com a Teoria do Fim. Contudo, no último final de semana também estive ausente por fatos acadêmicos. Eu estava produzindo com um grupo de amigos da faculdade um rádio documentário chamado Temo que Preservar o Rio, Temo que Limpar o Rio, que conta um pouco da degradação do Rio Capibaribe. Esse trabalho é junto com os amigos da minha sala de jornalismo, um grupo de 5, 6 pessoas: eu, Getro Rocha, Rafael Santos, Eduardo, Gustavo Carvalho e Gabriela. Nós entrevistamos Dona Leu, que é o personagem principal, que é uma pescadora lá de Brasília Teimosa. Entrevistamos Dona Socorro e Seu André, do Recapibaribe, que fica ali nas margens do rio Capibaribe, no Capibá, ali em Casa Forte, Monteiro, por ali. E também uma fonte oficial, CPRH, que também deu a contribuição para esse rádio documentário que a gente colocou para submissão no Intercom, que vai acontecer em Fortaleza em julho. E nós vamos estar lá apresentando esse trabalho, como também está em submissão o trabalho também com Rafael Santos, Gustavo Carvalho e Augusto Galdino, que é o Bora Ali, também está em submissão para a gente poder apresentar o Bora Ali no Congresso do Intercom em Fortaleza. Contudo, retomamos agora em maio o programa, dia 6, com algumas novidades. Eu vou diminuir o tempo de programa do Pelos Olhos e Ouvidos. Era de 2 horas, vou fazer agora em 1 hora, para complementar produtos do Pelos Olhos e Ouvidos, que é o podcast, entre outras ações, cobertura de eventos. Vai estar tudo lá posto no podcast, que você pode acompanhar tudo pelos Olhos e Ouvidos, Blogspot. Está tudo lá na íntegra. Pode acessar pelo Facebook, ou Pelos Olhos e Ouvidos, que você chega ao blog, onde vai ter todo esse conteúdo à disposição. No mais, como eu sempre digo, vamos começar muito bem de música nessa tarde. Vamos revigorar com o Mangental, do Chico Sainz e a Nação Zumbi. Yeah, I'm gonna do that, man. Yeah, yeah, Guetta. Esta noite sairei, vou beber com os meus amigos. Ha! E com as asas dos urubus me deram ao dia. Voarei por toda a periferia. Vou sonhando com a mulher que talvez eu possa encontrar. E ela também vai andar na lama do meu quintal. Então, pessoal, aqui de volta na Rádio Aconchego, pelos olhos e ouvidos. Finalmente, estamos de volta aqui ao vivo. Estava sentindo saudade aqui do estúdio e também de caminhar aqui no bairro do Engenho do Meio e chegar aqui ao CIS, onde é localizada os nossos estúdios, a nossa sede, que você pode vir visitar e dialogar com qualquer um que faça parte daqui da Rádio Aconchego. Eu acho que não poderia deixar de mencionar, faz uma semana atrás, né? Dia final do mês passado, onde aconteceu a greve geral e eu estive lá presente durante toda a concentração, a caminhada pela Boa Vista, até chegar lá na Guararapes, na Praça da Independência, também chamada de Praça do Diário. Então eu acompanhei todo esse percurso junto com todas as classes de trabalhadores que estavam lá apoiando a greve geral, como não podia deixar de ser, organizado por centros sindicais, por outros movimentos sociais e todos os sindicatos de várias instâncias, sendo municipal, estadual ou federal, estávamos lá todos juntos. O importante dessa greve geral é exatamente a luta contra o que o governo de Michel Temer está pondo, né, para todo mundo, que é a reforma da Previdência, que é muito danosa para todos os brasileiros que trabalham arduamente para conquistar os seus espaços, conquistar os seus direitos. Achei muito bom todo o aglomerado de pessoas que estavam dizendo que era apenas uma pequena quantidade de pessoas, mas como vimos em fotos, em vídeos, pelas redes sociais, foram muitas pessoas milhares de pessoas que estiveram presentes, não só no Recife, como em tantas outras capitais do Brasil, ocupando a rua, protestando pelo que é direito nosso e que, infelizmente, esse governo ilegítimo quer nos tirar. Todos estavam carregando bandeiras, adereços, vestindo de vermelho ou com outros trajes, se manifestando da melhor maneira possível. Houve, sim, algum princípio de baderna, mas nada que atrapalhasse todo o caminhar. A polícia não interveio, pelo menos até onde eu vi. Não teve nenhum problema com a polícia. E a maior resistência que eu acho que aconteceu foi o transporte público, que em nenhum momento deixou a desejar no sentido do ato de parar o trabalho durante todo o dia, que foi o que também viabilizou muito a condição dessa greve geral ter acontecido aqui no Recife. Não acompanhei muito os outros estados, as outras capitais, mas é notório que essa parada geral no dia 28 foi sim um ato histórico dos trabalhadores brasileiros, na qual algumas mídias mais robustas e categóricas dizem que fomos manipulados, né, para estarmos presentes. E quem vai ao ato nota que é exatamente o contrário. O povo e os sindicatos estavam lá mobilizados e organizados em causa própria, em defesa dos direitos, de forma legítima, todos unidos em uma única causa, que é muito válida, não só para quem está trabalhando, para quem está prestes a se aposentar, como também os jovens que ainda vão ingressar no mercado de trabalho com os direitos castrados, e isso não pode acontecer. Vamos sim continuar acompanhando os atos. Eu faço isso com o maior prazer. E também convido a todos que possam se manifestar nas ruas, quando os sindicatos, as centrais sindicais, alguns partidos mais conscientes chamam o povo para a rua. Vamos atuar, vamos lutar para que esse desmando desse governo ilegítimo de Michel Temer não possa nos tirar nenhum direito. Tá certo? O Pelos Olhos Ouvidos hoje é um pouquinho mais curto, vamos de muita música. Vamos começar Cospe Fogo, vamos também de Sob Efeito, Q66, Amperes, Mundo Livre S.A. e Juvenil Silva. E voltamos daqui a pouco. Aquele abraço e vamos curtir música. Escute a Rádio Aconchego FM 88.1. Thank you.

lança de leão, lançando, lançando o perigo na ponta, na ponta do enfeite. Estica, estica o caminho, quem manda no chão. Encontrar com Deus, eu não quero que não seja meu.

onde é que eu vou encontrar Carlos Seixas hoje? Eu fui avisado e alguns poetas vão chegar lá hoje às 19 horas. É isso. Então, lá na Avenida General Polidório, no bar Azulzinho. Para quem conhece aqui a região oeste do Recife, eu estou agora no Engenho do Meio, daqui a pouco vou para Várzea. Lá o pessoal chama de CDU, que é uma localidade da Várzea. A Avenida Polidório é a avenida principal da CDU. E hoje vai ter uma apresentação poética, sarau, música, como queira denominar. Projeto Cantorias e Matrigas, com Serve Nascimento e Leandro Vaz. Os convidados, são vários os convidados, entre eles Chico Pedrosa, Dionísio Felipe, Leda Dias, Lucas Oliveira, Luiz Carlos Dias, Marcos Passos, Ari de Arimateia, Alzirena Freitas. Todos esses poetas vão estar lá recitando, contando causos e versos, e também com a apresentação musical de Servi Nascimento e Leandro Vaz. A entrada é R$20 e a mesa, para 4 pessoas, R$80. Vou estar lá não só usufruindo do espaço, vendo um bom projeto de música e poesia, mas também vou para lá pegar depoimentos, falar um pouco do evento, falar com alguns poetas, para a gente preencher lá esse espaço do Zine, do Pelos Olhos e Ouvidos, que você encontra no blog do Pelos Olhos e Ouvidos, ok? Vamos de mais música. A primeira banda que vai tocar, conheci no último evento, que a gente também colocou lá no Pelos Olhos e Ouvidos, a banda Acervo. Onde eu acompanhei a banda Acervo? No último sábado, penúltimo sábado do mês passado, houve a estreia das prévias do Dia da Música, onde juntou a coletânea Cena Recife e o Rock na Calçada para fazer as prévias. E até lá vão ser feitos diversos eventos lá no Recife Antigo, no Bar Burburinho. Nesse primeiro, tocaram Acervo, Amperes e, de última hora, apareceu o Power Craze. O evento foi super bacana, muita gente boa, muita música boa. E o próximo evento das prévias, que vai acontecer também no Burburinho, no Recife Antigo, será dia 27 de maio, e aí os eventos vão se desdobrando até o Dia da Música, onde haverá vários palcos, tanto com bandas da coletânea Cena Recife, como das bandas do Rock na Calçada. Então vamos de música, a gente vai escutar Acervo, Ivan Eremita, Acênico, Otto e Lirinha. Até mais e vamos de música! Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Ainda que eu ande no meio da sombra da morte, não temerei mais. Porque estás comigo. Estava sentada à beira de um lago, no brilho das águas olhando o céu. Estava sozinho com meus pensamentos. E eu perguntava para Deus: o que é que está acontecendo? Os seres humanos estão longe de Deus. Apareceu, e nos seus olhos eu vi a Deus. Ele estava chorando por nós, porque muitos só pensavam em poder, mesmo que custasse a vida da humanidade. E a terra parou, e o sol se apagou, e as estrelas caíram do céu. Eu corri, apavorado, escutando o grito dos lagos. Era o povo pedindo perdão a Deus. Não sabia o que fazer. De repente eu vejo o pássaro que indica o que fazer. Ele abre o caminho de luz, onde muitos passam por ele. Eram os escolhidos. Pai Eterno. Ele abre o caminho onde muitos passam por ele. Eram os escolhidos de escolhidos do Pai Eterno. Ele abre um caminho onde muitos passam por ele. Eram os escolhidos de Deus. Nasceram flores num canto de mas eu te juro, são flores de um longo inverno. Nasceram flores num canto de um quarto escuro, mas eu te juro, são flores de um longo inverno. Isso é pra morrer. 6 minutos, instantes, acabam a eternidade. Isso é pra viver momentos únicos, bem junto na cama de um quarto de hotel. E você me falou de uma casa pequena. Estava lá, frente. Isso é pra morrer. 6 minutos, instantes, acabam a eternidade. Isso é pra viver momentos únicos, bem junto na cama de um quarto de hotel. E você me num quarto

às 19 horas. E acontece no Boiadeiro Restaurante e Pizzaria. Essa edição vai ter a participação de Vicente Simas, que está fazendo caricaturas durante todo o sarau. Coco na Bomba, também hoje, às 18 horas. Vai ser no Largo da Bomba, como sugere o próprio nome. E os grupos que estarão presentes lá tocando: Grupo de Capoeira Mestre Melodia, Rala Coco Maria, Yara Raiz, Peu, Besouro Mangagá, Maracatu Raízes de Paiadão, Na Pisada do Mestre e Hora da Canja. Na Bomba, no Largo da Bomba, Zona Norte do Recife. Vamos para amanhã, no Alto José do Pinho, na Rua Severino Bernardino Pereira, que é a avenida principal do Alto, vai estar rolando, em comemoração a 4 anos de evento, o Kizumba, do Elekdebá, Abê Aduafé, Oxum Obá e mais convidados. E, é claro, o Elekdebá sempre fecha o evento. O Kizumba começa às 18 horas, no dia 7 do 5. E para encerrar a nossa agenda, fiquei até sabendo de última hora, mas muito válido, porque é rock and roll. Amanhã às 15 horas, na Praça do Trabalho, em Casa Amarela. A Praça do Trabalho fica ali na Avenida Norte. Juventude na Praça, com Angles Boys, Subversivos, Guerra Urbana, Nação Corrompida e Juventude Maldita. Vai ser lá no Vila Bar, na Praça do Trabalho. Bem, é isso. Pelos Olhos e Ouvidos fica por aqui. Vamos encerrar de música. Conto com você na presença no Facebook e no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. Espero que esse mês consiga me debruçar em novidades para trazer para o blog. Com certeza estarei fazendo isso. O Bora Ali também volta com tudo esta semana, assim espero. E a gente vai fazendo outras e outras produções para trazer novidades, tanto aqui no Pelos Olhos e Ouvidos, como em outras atividades que vocês podem acompanhar na nossa página do Pelos Olhos e Ouvidos, na minha página pessoal do Getro Rocha. Ficamos aqui na Rádio Aconchego. Vamos de Red Mosquito, Peter Cope, Dandy Hill, Saga, HC. E até mais. Pra brincar de Deus, tenho que ser forte pra não ser ateu. Fazer um corte em qualquer plebeu, passar um trote pro Morfeu. Saia pra brincar comigo, pra esquecer tudo isso. Saia pra brincar comigo, pra esquecer tudo isso. espresso in the canteen. I drink a little wire. Sometimes babies around from birth to me feel so entire. It's alright, it's okay. I can't wait for another day. You may try to analyze, but oh my baby, I can't be stressed. But it's to our babies and I'm back at my feet. Driving through that neon blue in the light of the full and moon. Singing it's alright, baby, it's okay. I won't wait for another day. You'll be laughing and you'll be blessed. But oh, honey, baby, I can't be stressed. But it's Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet